mas não tem injustiçados. A gente só passa por aquelas provas que a gente precisa passar. Então a gente tem que ver aquela pessoa que hoje nos ofende com outros olhos, porque a nossa prova é perdoá-lo. A nossa prova é essa. A prova dele é talvez não fazer o mal, mas se ele fez, a nossa prova é perdoar. Então nós vamos ver que o perdão é importante também por isso. E também porque as pessoas precisam de descontos, todos precisamos de descontos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o significado da palavra caridade para Jesus. E os Espíritos respondem que são três coisas. A primeira, benevolência para com todos, ver todos com bons olhos. Aquela pessoa difícil, será que ela não tem uma qualidade? Claro que tem. Às vezes a pessoa, não é? É um assaltante, um bandido, e a gente julga, mas às vezes ele tem qualidade que a gente não tem. Quer ver? Aquele rapaz complicado, assaltante, ele acorda todo dia às 5 horas da manhã. É disposto para acordar cedo. Nem que seja para roubar, mas acorda cedo. E o Nazareno, para se levantar da cama, é uma novela, pessoal. 7:30 da manhã, parece que é de madrugada para ele. Então, ele tem coisas boas que eu não tenho ainda. Vejam como a gente não está ainda em nenhum nível de perfeição. Então, a gente vê todo com bons olhos. Tem uma amiga minha que, participando do estudo em grupo, lá em Fortaleza, nós temos um sistema chamado tratamento espiritual, que é o estudo do evangelho em grupos. Todo mundo participa, todo mundo dá sua opinião, fala, é muito bom, as pessoas ficam amigas, tomamos passe, água fluidificada ao final, e é um verdadeiro tratamento espiritual para as obsessões. E uma colega minha, quando estava lá, ela disse: Nazareno, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo hoje. Eu disse: que foi? Eu estava no engarrafamento, estava no meu carro, e uma fila terrível, um calor de matar, imagine lá no Ceará, se aqui está quente, imagine em Fortaleza. E aquele engarrafamento terrível, e o pior não é isso não, eu descobri que quem estava provocando o engarrafamento era uma senhora dentro de um carro estacionado em fila dupla, no meio da rua. Aí eu disse: não, mas quando eu encostar do lado dela, ela vai escutar umas poucas e boas. Aí foi, no calor danado, quando chegou do lado do carro da senhora que estava provocando o engarrafamento, ela baixou o vidro, na hora que ela foi falando com a senhora, quem era a senhora? A mãe dela. Era a mãe dela. E ela ficou completamente desarmada, não falou nada, claro. Aí então o espírito amigo me disse: Nazareno, diga para as pessoas da palestra que aquelas pessoas que nos ofendem poderiam ser nossos familiares. Elas são pais, são mães de alguém, são filhos. Se aquela pessoa complicada fosse a minha mãe, mesmo errada, como é que eu gostaria que as pessoas tratassem ela? Queria que as pessoas tratassem bem. Se aquele menino complicado, chato, que está ali, se ele fosse o meu filho, como é que eu gostaria que as pessoas tratassem ele? Com carinho, com amor. Então vamos tratar as pessoas bem. Porque Divaldo Pereira Franco nos diz que quem é feliz não agride. Quem está bem, quem está feliz, não sai ofendendo ninguém, não. Só agride a gente quem não está bem. Aquela pessoa, aquele chefe mal-humorado, é porque ele está infeliz com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com seus problemas. Então ele descarrega na gente, mas é porque ele está doente, os espíritos dizem. Porque quem agride os outros, quem traz essa mágoa, isso tudo, adoece mais. Quem não perdoa, algumas pesquisas demonstram que a pessoa que tem dificuldade de perdoar adoece 10 vezes mais do que as pessoas que têm facilidade de perdoar. Provoca úlcera, provoca gastrite, provoca alguns problemas do coração, carregar aquelas mágoas faz muito mal para a gente. Perdoar vale a pena até pela saúde nossa. Então, ser benevolente é ver todos com bons olhos, como filhos de Deus, nossos irmãos, e que o Pai que está nos céus ama a cada um deles, do mesmo modo. Faz chover e nascer o sol sobre justos e injustos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. A segundo item sobre a caridade para Jesus é a indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é dar um desconto, pessoal. Não é? Todos nós precisamos de descontos. As mulheres que gostam de ir para o shopping, vocês não gostam de ganhar desconto? Na feira e tudo, não vê pedindo desconto? Então a gente dar um desconto também para aquelas pessoas que nos magoaram, porque poderíamos ter sido nós. A gente também não erra? Claro que erramos. E do mesmo modo que a gente der o desconto, o nosso Pai que está nos céus vai dar o desconto para as nossas faltas. E o terceiro significado da palavra caridade para Jesus significa o perdão incondicional das ofensas, ou seja, perdoar sem perguntar, sem impor condição, sem pedir que a pessoa venha pedir perdão. Não, vamos perdoar, porque faz bem para nós, porque a nossa prova é perdoar. Se nós não perdoarmos, nós vamos estar falhando na nossa prova. Para garantirmos um lugar melhor no mundo espiritual, na própria terra, quando retornarmos, temos que aprender a perdoar. Então, o perdão vai ser esse grande bálsamo para nossas vidas, porque a vida vai ficar mais leve. A gente levará as coisas com bom humor. O maridão acorda mal-humorado, o que é que a mulher tem que fazer? E bem, você está pior do que ontem, né? Brincar. O marido acorda, a mulher está de cara feia, de bob na cabeça. É um mau sinal, viu, pessoal? Mulher de manhã cedo com bob na cabeça. O que é que o marido tem que fazer? Querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo disse que com essas duas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor que resista. As mulheres adoram ir para o cabeleireiro. Então veja que se a gente levar a vida com esse bom humor, com essa leveza que o Cristo nos ensinou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Diz que a gente não precisa fazer grandes sacrifícios, não. Nós não somos missionários, não. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é preciso fazer um grande sacrifício, um grande esforço para o homem assegurar a sua felicidade futura. E os Espíritos dizem que não, que o esforço é bem pequenininho, mas quão poucos de vós fazem esse esforço? Então, o convite do Evangelho de Jesus é para o amor, para o perdão. Veja que o Cristo